570, solo 01 na direita, solo 1219. Gente, Alfa Cargo 6570 à direita, 1219. Fala Salvador, muito bom dia, Alfa Cargo 6570, livrou. 570, bom dia, taxi Alfa Kilo, parte 3. Atento ao sinalizador, posição prevista no 0. Gente, Alfa Kilo, posição 1-0, vai ficar atento ao sinalizador, o 6570, obrigado. Uno, autorizado para inspeccionar a contrato. A 3153, bom dia, antiaérea identificação, autorizado chegada BONF, desça para 4000 pés, que é legal na 011. Paulo, bom dia, boa noite, 97, livrou à direita. 897, bom dia, táxi Alfa, portante da Juliette. Táxi Alfa, portante da Juliette, 897. Taxi Alfa Juliette 1897. Até posição aguardando. Boa noite, 1897. 1897. 67, mas onde? De onde, senhor? Portão previsto 612. Aguardando o início do Taxi Terra hoje. Afirmativo, 612 e 67 no pátio de carga aqui. Que empresa, senhor? Rapsa Carga. Tudo lá no... Ah, o 67 amarelo eu não desconheço. Nunca vi também. Alô, noite 04, Gol, informação, Gol. Noite 04, Galeão, nível 360, VP Zulu no 0, autorizado. Decola pistão no 0, curva direita. Leda Bridge, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5, 1 no 4, 6. Autorizado, Galeão. 360, Bezolo no 0, decola da 1 no 0 com curva direita, da Euleda Bridge, 098546, 804. A porta puxa. Portarei. Solo Salvador para o táxi, 3171, tempo 209 a bordo, 353 autonomia, alterna Galeão. Autorizado táxi, Índia, ponte para a torre 1895, Negão no 0111, 37. Ok, 1011, torre. Confirmado, 1118, 95. Exatamente, 1897 após o. Ingresso Juliette, ponto 62. Após o TAN, Juliette, 612, 897. Minas 34, via Pesulu 10, Bridge a Pesulu no 6. Decola no 0, curva direita, saída da El, Leda, pós direto Bridge. Controle 120, correção. Controle 198, transponde 5144. Correto, reporte pronto. Para evitar uma formação que tem curva na direita na proa de Mari. Gente, 9076, confia por quantas milhas? Não, é Pabob e TAP, aí já evita a formação, obrigado. Ok. 171 na autorizada, a linha entra colapso no 0,2070 graus, 03 nós. Salvador, bom dia. Oceaner 6211, formação Golf. Eu não, não, bom dia. Vou conferir um minuto. Prezado Galeão, 360, via Pesolo 10, SMAP, após conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda, vai direto bridge. Controle 198, transponder 5147. Gente, Oceaner 629, autorizado Galeão, nível 360, via Pesolo 10, até SMAP, após. Conforme a rotação de voo, Lúcio e Barbacena. Decola 190 para a direita, Nadai Euleda. Após Euleda, voa Brice, 198, controle 5147, transponder, Oceaner 621, portão 10. 6211, cotejamento correto, reporte pronto. Para. Geral 9970, bom dia, sem identificação, autorizado chegada para e desça para o nível 060, QNH 1091. Salvador, bom dia, SAM 3171. Para Recife, 330, via 358. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 198, transponder 5142. Maracaju 198, controle 5142, ao transponder 3890. 3890, correto, reporte pronto. Reportado. 076, desça para 3000 pés, Pinegal na 011. 3000, 1011, na 0976. Localizadora da 3153. Completa a aproximação, torre 9895. Sente agora a torre 23 da 3153. Delta 3153, bom dia. Delta 3153, bom dia. Vento 080 graus, 04 nós. Checa trem de pouso, autorizado, pouso, pista no zero. Trem de pouso autorizado, trem de pouso em baixa travada, 3153. Denver, bom dia. Denver, prossiga. Gente, Denver, número 2 para a cópia, informação Golfo. Cópia. 642, autorizado em Recife, 390, via Perisque 58. Decola da 10, curva esquerda, saída por Caracaju. Controle 198, transponder 5154. Quatro, dois, correto, reporte pronto. Então, 3171 no centro de Recife, 1251 no 3395. 1251 no 3395, 3171, bom dia. Bom dia. Pronto, cópia. Guarda Guanambi 085, decola da 17, direita no axé. Controle 198, transponder 5125. 5125198 controle, qual que é o B? Eita, só 1219. 1218, tá 303. Gente, chame torre 1895, ó. Eco Zulu 90. Direcionar reportagem, Eco Zulu 90. Autorizado, táxi, você pode falar, espera, papá, Eco Zulu 90. Solo, tá 3153, bom dia. 3, bom dia, táxi Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3153. Gol 19076. Gol 9076, completa aproximação, torre na noite 95. 2, não, federal 9970, desça para 2000 pés, que negar o 091. Repórter estabilizado na LS de Ferreira, piscina 0. Tem um estabilizado. 2 Salvador, bom dia, gol 9076, estabilizado na X-Ray da 190. Gol 9076, bom dia, repórter em checado. Já, achou e travou, passou dono agora. Autorizado pouso, gol 9076, 2770 graus, 049. Autorizado pouso, pistão na 0, gol 9076. X-Ray novembro, autorizado ingresso, porta aérea e pronto, cabeceira no SESC. Bom dia, sem identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, que é legal no 011. Não é 10, desce para 050 com 1011. Solicita voo na prova de TAP, o total 990. Total 9990 e TAP, se apresente. Apresente TAP, total, obrigado. Da Juliette, está 3153. 3153, mantém a posição, vai aguardar a liberação do portão 9. Tem 3153. 607, formação Golf, pronto, cópia 2, zona 1, confirma para o filho, zona 607. 607, autorizado Guarulhos, 360, via Pesulo 10, bridge, Pesulo no 6. Decola no 0, curva direita, saída da EL, lei da bridge. Controle 198, transponder 5160. Autorizado Guarulhos, 360, Pesulo 10, bridge, Pesulo no 6, escola da 10, curva direita, da Euler e bridge, 119, decimal 8, o controle de saída, 5160, nosso transponder, gol no 607. 607, correto, reporte pronto. Para. Solo, o TAN 389009, pushback, assinamento. 3890, autorizado, push, nosso push, bom, tem para ingressar a aeronave nesse portão. Puxei quase para liberar a entrada do 9? Afirma. Entende? O chamei 62, zona 1, está solicitado, então vai aguardar aí essa 1-0. O número não tem condições de fazer simultâneo com o TAN? Iniciar primeiro e fazer simultâneo? Vou questionar aqui, vamos tentar tomar nota. Vou mandar aí da 7. 3890, tem condições de fazer simultâneo com a chanela na 10? Afirma. Gente, então a Chanel inicia primeiro, depois o senhor inicia e o táxi o primeiro do senhor. Afirmativo, só não sei se o senhor tiver que acontecer de empurratão aí da guarda para liberar o 9, vamos fazer o possível. Gente. Ô, Paulo, então você se informou que não há condições de fazer essa motorina não. Gente, então 6211 é o segundo no setor. Gente. Para o táxi azul 4201, está com 112, 3 horas mais 50, alterna de verão preto. 4201, via Índia, o ajuste 611, 1895, quanto espera? Via Índia, 611, 1895, quanto espera? 403, prossiga portão 9, atento ao tráfego da sua companhia puxando. É o portão 9, ciente, 31, 53. 76, solo 28, direita solo, 121, 19. Direita 19, obrigado. Azul 4301, bom dia. Autorizado a linha de colapso, turno 0.0070 grau 049. Autorizado a linha de decolagem, turno 0.4201. É 0. 597, escute a Golf. Eu tenho autorizado 38, aceita? 38. Autorizado Brasília, 380. Então, pêndulo 7, 10 decola, curva direita, sai da arbor, após voa direta LF, intercepta pêndulo 7. Controle 19-8 e o transponder 5162. 380 Brasília, autorizado, decola da 10, sai da arbor LF, pêndulo 7, 19-8, controle, 5162 é o transponder 3597. Correto, reporte pronto, 3597. Os corredores e no meu pé, segue transponder, não recebo mês, Marcos ou November.